Panorama Agrícola para 25 de março de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 25 de março. O ditado é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. No programa de hoje você confere educação ambiental em Cordilheira Alta e o trabalho de uma cozinheira no centro de treinamento da EPAGRE de São Joaquim. Dica do dia. Caso você apresente sintomas de dengue, chikungunya e zika vírus, procure uma unidade de saúde para pronto atendimento. Os sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. A febre chikungunya pode dar febre alta, dor articular intensa, dor de cabeça e dor muscular, podendo ocorrer erupções cutâneas. O Zika vírus pode manifestar-se clinicamente como uma doença febril aguda, com duração de 3 a 7 dias. É hora das notícias. A Embrapa apresentou na semana passada, em um congresso de entomologia, uma nova geração de um bioinseticida capaz de matar larvas do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e a zika, isso sem prejudicar a saúde das pessoas e dos animais domésticos. O bioinseticida causa a morte apenas das larvas e não do mosquito adulto. Não é tóxico, é de fácil aplicação e pode ser manuseado pela própria população. Antes de ser comercializado, o produto precisa ser registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Escola sem lixo é a escola mais bonita. Educação ambiental aqui em Santa Catarina tem apoio do SC Rural. Ouça agora a entrevista com Érica Borsai, de 14 anos, aluna de Cordilheira Alta, que fala sobre a questão do lixo, uma questão de educação, um projeto da Escola Básica Municipal Fernando Machado, de Cordilheira Alta, oeste do estado. Sem dúvida, o projeto ele busca trabalhar em todos, com todos os desde os funcionários aos alunos e com é trabalhador, a utilização do lixo, reciclagem, seu destino correto, tudo. O que tu mais gostou de fazer nesse projeto aí da Escola Fernando Machado de Cordilheira Alta? A gente é feito caminhada ecológica, a gente faz bastante trabalhos que foram desenvolvidos na escola. É bem gratificante a gente ver cursos de fotografia, poemas, desenhos, paródias. E por meio de concurso de fotografia, paródias e poemas, se educa nessa questão do lixo? Sim, tudo. Todo lixo a gente pode buscar um jeito de aprender com tudo que a gente vê. Na tua casa, tu recicla? Sim, é separado o lixo, é dado o destino correto. Tu moras em comunidade rural? Fernando Machado, é um distrito lá de Cordilheira Alta. Teus pais são agricultores? Sim, são. O que eles produzem? Meu pai é suinocultor e a minha mãe trabalha também, dona de casa. E além da suinocultura, investe em outra produção, pelo menos para o abastecimento próprio? Sim, aí tem galinha, tem. Daí tem as frutas. Ô, Érica, tu participou do primeiro projeto em 2013? Sim, eu tô na escola tô desde pequena e desde que eu estudo lá. É tudo trabalhado lixo, a questão, o destino correto, o que a gente tem que fazer. E de 2013 para 2015, que avanços tu percebeu? Que eu percebi, a escola, a beleza dela ficou muito mais bonita, ela era sem cor, foi o lixo no pátio foi praticamente eliminado. A questão da educação dos alunos também disso foi uma mudança bem grande. essa aluna Érica Borsai. Agora o Panorama Agrícola ouve a diretora da Escola Básica Municipal Fernando Machado de Cordilheira Alta, Silvani Coletti. Na verdade é uma parceria bem interessante e bem constante. A gente solicita palestras, a gente faz também o replantio de árvores nativas na mata ciliar, na beira dos rios, aí com essa enchente que última que deu, a gente aproveitou também para falar sobre isso. E eles vêm nos ajudar no plantio correto dessas plantas. Que tipo de planta plantar, qual a distância. Então, tudo que a gente tem dúvidas referente a isso, a gente solicita ajuda da IPAGRE. Eles são um parceiro assim em todos os momentos. Essa é a diretora da Escola Fernando Machado, Silvani Coletti, escola que tem 170 alunos do primeiro ao nono ano, escola que fica na área rural e participou do prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Conquistou esse prêmio em 2013 e também em 2014, com esse projeto do lixo, uma questão de educação. Quem ajudou no projeto foi a extensionista da IPAGRE em Cordilheira Alta, Josefina Carvalho. Olha, eu acompanho o projeto deles há quase 4 anos, né? É um projeto de longa duração, né? Que vem sendo trabalhado todos os anos. Como a diretora já colocou, o ano de 2013 eles já vieram para cá receber um prêmio, né? E teve continuidade. E a gente acompanha o trabalho, né? Com palestra, com orientações. Orientação de horta. O ano passado a gente fez composteira na escola, acompanhou, fizemos uma estufa também na escola. Então tem todo um trabalho de acompanhamento, mas o mérito mesmo é dos alunos, dos professores, de todo o corpo técnico da escola e da administração enquanto educação, que dá todo o apoio, né? E a gente então conseguiu fazer um bom trabalho lá no município. Você ouviu aqui no boletim do SC Rural, no Panorama Agrícola, entrevista com Josefina Carvalho, extensionista da IPAGRE de Cordilheira Alta. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós trazemos uma entrevista com a dona Nadilva Rodrigues Costa, que é cozinheira do Centro de Treinamento da EPAGRE em São Joaquim. Ela foi uma das homenageadas por ocasião do evento de 60 anos da extensão e 40 da pesquisa aqui na EPAGRE em Florianópolis. Dona Nadilva usa alimentos da serra para fazer as refeições no Centro de Treinamento de São Joaquim. Acompanhe. A minha rotina é diária, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 8 da noite. Chega um pouquinho antes das 7? Sim, um pouquinho antes das 7. Aí prepara o quê? Café da manhã, a lanche às 10 horas, almoço, lanche às 16 horas e janta. Quantos funcionários ou quantas pessoas estão na sua equipe? Na minha equipe, a gente somos em 3 funcionárias na parte de cozinha. A senhora é chefe da cozinha do centro de treinamento? Isso. A senhora tem ideia, em 34 anos, quantas pessoas já passaram pelo centro de treinamento? Ai, não faço a mínima ideia, mas foi muitas pessoas. Milhares, talvez, né? Milhares, milhares. Que satisfação a senhora tem em receber essa premiação? Ah, muito grande. Uma por parte dos colegas, né, que também votaram em mim. São uma turma, assim, muito amiga, colegas mesmo, né? E por estar fazendo parte da EPAGRE, né, nesses 34 anos e recebendo essa homenagem dos 60 anos também de extensão e da EPAGRE e pesquisa, é muito bom. É maravilhoso a gente fazer parte desse grupo. O que a senhora tem de especial? Um prato especial da região? Ou por que que as pessoas gostam tanto da alimentação do Centro de Treinamento de São Joaquim? É, todos que passam por lá, eles gostam muito da nossa alimentação. Eu diria para o senhor que seria o amor, fazer com carinho, com dedicação. É isso aí, todos os pratos ficam bons. Tem algo especial, alguma receita diferente de pratos da serra, da região? A gente cozinha assim, mais no sentido da região. Usa muito pinhão, usa truta, mas a gente prepara vários pratos assim também. Frutas da região? Frutas da região, maçã, uva, pera, muitas frutas da região. Agora, mais recentemente, dona Nadilva, o Centro de Treinamento tem hospedado jovens rurais. Como é que é essa relação com jovens rurais? É muito gratificante, a gente, olha, já estamos no quarto encontro do jovem lá, e todos eles saem muito satisfeitos, muito bom trabalhar com esse pessoal, e todos eles também são pessoas muito gratificantes trabalhar com eles. E elogiam a cozinha também? Elogio muito, não só a cozinha, mas o centro de treinamento em si, administração, limpeza, higiene, tudo. Essa cozinheira Nadilva Rodrigues Costa, da IPAGRE, em São Joaquim. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.